Por meio de decisão administrativa, o PROCON-MG multou a CETRAN, Secretaria Municipal de Trânsito de Transportes de Uberlândia, em aproximadamente R$ 300 mil, por causa de um acidente envolvendo uma idosa de 76 anos no terminal central de ônibus, no dia 7 de março de 2015. A idosa, que foi atropelada por um ônibus do Sistema Integrado de Transporte, morreu dias depois, segundo o Instituto Médico Legal de Uberlândia, em decorrência de uma infecção. Ela havia passado por várias cirurgias, inclusive para amputação das pernas, que foram esmagadas no acidente. A decisão, divulgada pelo promotor de justiça Fernando Martins no dia 12 de agosto, isenta a Contec, Companhia de Administração de Terminais e Centros Comerciais, e também a Aviação Sorriso S.A., do pagamento de multa. Ambas estão envolvidas no episódio. Como o atropelamento da idosa ocorreu no âmbito do município de Uberlândia, está implícita no entendimento do MP a responsabilidade pelo fato do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está vinculado ao município, como prevê a Constituição, a obrigação de transporte coletivo. O MPMG expediu recomendações tanto à CETRAN quanto à Contec para tomarem medidas de prevenção para evitar novos acidentes no terminal de ônibus. O PROCON-MG tentou ainda a celebração de um termo de ajustamento de conduta. Porém, somente a Contec atendeu parte das recomendações. Ela fez uma transação administrativa e a empresa de ônibus Viação Sorriso S.A. não teve responsabilidade no evento. Para o Ministério Público, duas foram as causas do acidente. A primeira, em razão do comportamento da vítima em correr na pista de tráfego para conseguir acesso ao ônibus. A segunda, pela ausência dos deveres de segurança e fiscalização, respectivamente da Contec e do município de Uberlândia. O promotor de justiça esclarece que o PROCON, no âmbito do direito administrativo consumerista, ao verificar a ausência de segurança e fiscalização no terminal central, agiu porque tal omissão atinge não apenas a vítima, que sofre o dano, mas toda a população que utiliza do serviço público de natureza essencial. A partir de sua intimação, a CETRAN tem 10 dias para realizar o pagamento da multa ou apresentar recurso. Na ausência deste ou após o seu indeferimento, caso o valor da multa não tenha sido pago em 30 dias, será feita a inscrição do débito em dívida ativa e expedição pelo PROCON-MG para posterior cobrança. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.